Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. We'll be right back. IDNT, Marco V, non-stop in the mix.

O Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.